Francisco Barbosa. Entrevista. Maurício, telefone. Barbosa, quem tá na linha pra conversar com a gente, Barbosa, é o seu Albuquerque, o aposentado revoltado, Barbosa. Meu Deus do céu. Vamos bater um papo com ele. Tudo bem, seu Albuquerque? Olá, os vagabundos tão botando pra quebrar. Que é isso, seu Albuquerque? Que é isso, galera? Saúde, seu Albuquerque. Cala a boca, seu debochado. Que foi, senhor? Não vê que eu estou desabafando. Ah, que não. Respeite o meu desabafo. Peraí, não tô entendendo nada. O seu Albuquerque, eu não tô entendendo nada. Que o senhor tá desabafando o quê, seu Albuquerque? Ô, Barbosinha, você viu lá, meu filho? O governo queria meter a mão no bolso dos aposentados e se deu mal. Não foi aprovado. Ai, olha o deboche. Ô, seu Albuquerque, olha aqui. Eu queria... Um momento. Se o governo não virar, olha lá. Eu chego lá. Rema, vou botar o dinheiro na poupança. Não, para, sabe o que é? Que rima horrorosa. Sabe o que quer dizer? Vai parar. Quer dizer que o senhor está feliz porque a ideia do governo de cobrar a contribuição dos aposentados não foi aprovada? Essa é a terceira felicidade que eu tenho esse ano, seu debochado. É mesmo? Terceira. Olê, olá. Os vagabundos estão botando pra quebrar. Não, pera, eu tô aqui. Para, vai passar mal, seu Albuquerque. Para, seu Albuquerque, que coisa. Ah, melhorei. Tá bom, mas seu Albuquerque, eu tava aqui prestando atenção, o senhor falou terceira felicidade que o senhor tem esse ano, mas as outras duas quais foram, hein? Quando aquele deputado, Barbosinha, que cortou o reajuste dos nossos proventos, caiu do cavalo e quebrou a perna. Que isso, seu Albuquerque, que maldade. Não posso lembrar disso. Que isso. Você lembra, Marilda? Eu tenho que lembrar, deixa a Marilda de fora disso. Seu Albuquerque, e a outra? Tá bom, já contei duas. E a outra alegria, qual foi, seu Albuquerque? Foi quando aquele ex-ministro, Barbosinha, aquele ex-ministro da Previdência, se candidatou a deputado e perdeu. Que maldade, seu Albuquerque. Marilda tá rolando de rir aqui também. Marilda vai botar a calcinha. Que botar a calcinha? Ô, seu Albuquerque. Ô, seu Albuquerque, o que que o senhor achou, seu Albuquerque, do presidente dizer que agora vai se vingar dos deputados que votaram contra? Eu achei maravilhoso. Não, maravilhoso? Eu quero ver o circo pegar fogo. Eu quero arrebentar a boca do que papo é esse? Mas é tudo bem que o governo não conseguiu aprovar essa cobrança, né? Mas agora eles vêm em cima das mulheres, sabe? Da minha não, senhor! Marilda, vala dentro dos investidos! Que papo é esse? Mas sabe porque não é isso não, sabe porque é que o governo diz que as mulheres se aposentam muito cedo e demoram muito mais a morrer. O quê? É. Eles falaram isso? Falaram. Barbosinha! E essa buqueca? Eles falaram isso, falaram, meu filho! Falaram sim. Marilda, pegue a minha garrucha, Marilda! É a terceira grande guerra mundial, que Marilda. Isso? Eles querem deixar a gente sem dinheiro e sem mulheres! Ah, meu Deus, não dá pra conversar. Ô, seu Albuquerque, que nojo! Para!